bebê. Chama o bar. Delícia, o amor tá comigo, hein. Vem! No canal que você gosta, tá passando seu programa favorito. Sintonizei naquela estação de rádio, tá tocando nosso som. E nem preciso comentar que tudo aqui no bairro tem lembrança sua, de cada cachorrinho perdido na rua que você queria alimentar. Os passarinhos sentem sua falta, viver sozinho aqui sentado nessa praça. As cores do jardim não tem mais graça, tá faltando néctar nessa flor. Sem o beija-flor, oh, oh. E hoje a saudade acordou comigo. Foram muitas horas de castigo, até o cheiro do café me engana. Eu acho que você ainda tá na cama, me esperando. Saudade machuca, sabia? E nem preciso comentar que tudo aqui no bairro tem lembrança sua, de cada cachorrinho perdido na rua que você queria alimentar. Os passarinhos sentem sua falta, viver sozinho aqui sentado nessa praça. As cores do jardim não tem mais graça, tá faltando néctar nessa flor. Sem o beija-flor, oh, oh, oh, oh. E hoje a saudade acordou comigo. Foram muitas horas de castigo, até o cheiro do café me engana. Eu acho que você ainda tá na cama, me esperando pra te amar, me esperando pra te amar. Hoje a saudade acordou comigo. Foram muitas horas de castigo, até o cheiro do café me engana. Eu acho que você ainda tá na cama, me esperando. Me esperando pra te amar. Tá na hora de voltar. Volta logo pro seu barco, amor. Tô morrendo de saudade.